Deus. Teu nome eu exaltarei. Fizeste maravilhas. Teus conselhos são verdade. Na cidade um montão de pedras. O forte se torna ruína. Mas em ti, Senhor, eu confio. Tua justiça é minha luz divina. Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardamos com fé. Na sua salvação exultaremos. Alegria em ti, Senhor, é o que é. Refúgio em meio à tempestade, sombra no paz em nossa dor, te glorificamos, ó Senhor. Teu amor é nosso clamor. Fortaleza do pobre, angústia, tu estás lá. Como sombra na seca, teu amor nos faz descansar. Destruirás a máscara das nações que não te veem. E enxugarás as lágrimas. Teu povo em ti viverá bem. Aniquilarás a morte e o opróbrio se irá. Nos braços do nosso Deus a vida reinará. Ó Senhor dos exércitos, teu monte é nosso lar. Com festa e alegria em ti vamos. Sua salvação exultaremos. Alegria em ti, Senhor, é o que é. Refúgio em meio à tempestade, sombra no calor, paz em nossa dor, te glorificamos, ó Senhor. Teu amor é nosso clamor. Na sua salvação exultaremos a ti, Senhor.